balas penetrando na sua mente. O rap vem mais contundente pra poder bater de frente com um sistema intransigente que tá diabolicamente saliente, divergente, matando gente inocente. Olha ao seu redor, o Brasil de forma trágica, por causa de fuzil, pingam lágrimas de lástima. Você que acha que o sucesso resolve, aparece uma graninha, rebola pelo ibope. Você que acha que ser crente é salvação, se esconde atrás da Bíblia, usa o nome de Deus em vão. Não, não, não, isso tá errado, dão. Dignidade, hombridade, coragem é a solução pra viver nesse mundão onde a pobreza é a razão. Dos mano meter bem louco, pipoco nos camburão. E não para aí não, ainda tem muito chão. Por isso nós estamos aqui pra fazer a revolução. Chegou a facção, é só louco na função. Tira o cavalo da chuva que ninguém rebola não. Ninguém paga pau pra moda, aqui é só os verdadeiros. Calça larga e bombeta, aqui é só os maloqueiros. É o som que bomba lá no gueto. Bomba nas vielas, estilo cultura da rua, abalando a atmosfera. Já era, agora é nós representando o Alvorada. Com respeito e atitude, a mente engatilhada. Direto do lado norte, pode crer que a banca é forte. Contaminando o sul com letras que causam hipnose. Ódio causa medo, alegria, desespero. Larga os boys tudo tremendo e tira vários do bueiro. Lutando, guerrilhando e não arregando pra nada. Pode crer que tu encontra a luz no fim dessa estrada. Sei que é dura a caminhada, guerreiro, mas vou na fé. Erga a cabeça, siga em frente, se mantenha de pé. Mano, que nos fundam das cadeias, piloto sem medo. Em qualquer banco, em qualquer fita, tamo aí, é pra somar. Cês não queriam ouvir na base alguém que representasse, pois agora tá aqui o rap gangster de verdade, sentando o pau nos covardes pra esses vermes aprender que nada que vem de graça vai fazer fortalecer. E tudo que cê ganha aqui, aqui mesmo sai perdendo. Aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui mesmo. E não vai ter outro jeito, não vai ter outra saída. Ou tu corre pelos bagulho ou dá adeus pra tua vida. Chega de parasita garganteando na minha mente. Tô sereno de lataia, faz a tua, vai pra frente. Não tem que provar pra gente, tem que provar pra ti mesmo. Mostrar que é guerreiro e não viver só de lamento. E não me peça pra ter pena, quem tem pena é galinha. Que é rap de verdade, não é sopa de letrinha. Na humilde vagabundo de malandro vou dizer, se cruzar no meu caminho até o diabo vai tremer. Não tô aqui pra convencer você e nem pra provar nada. Pro bom entendedor só meia palavra já basta. Aqui tá cheio de desgraça, que isso tudo é normal. Que a bala de oitão custa só 5 real. 30 moedas de prata, uma traição. 30 reais em tupeta, mais um oitão. E não para aí não, continua a lei do cão. Estraçalha tua cabeça no mundo pelo cifrão. Vagabundo na moral, escuta aqui, não leva mal. O rap de verdade não nasceu pra pagar pau. Paquito internacional, funkzinho nacional. Rebola e mostra a bunda na mira do fuzil fal. Vem aqui pra ver o crime correndo nas veias artéria. Viver feito um bicho treinado, pronto pra guerra. E não se chama mais favela, irmão, se chama inferno. Há quem acredita que só que eu mundo moderno, fala sério, pensa um pouco aí, não mudou nada de moderno nessa porra, só se for agorizada, cada vez mais drogada, viciada, alucinada, perdendo a vida no crack ou nos bondes da madrugada. Eu não sei qual é a graça de toda essa desgraça, pra mim não tem mais graça, não quero mais ir à praça, prefiro cantar de graça pros mano que mostro raça, sempre transmitindo e mandando uma ideia massa. E vou buscar vitória, construir minha história, não vou ficar na memória, preciso atingir a glória, por isso não te apavora, só escuta vacilão. O som que predomina aqui é facção. O coração do favelado, na alma do dedo. Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Os mano que nos fundam nas cadeias, piloto sem medo. Em qualquer banco, em qualquer fita, tamo aí, é pra somar.